vou contar a triste história do meu amor que se acabou. Levou-me a felicidade e amargurado me deixou. Preciso ter alguém pra dizer meu bem. Vem dar-me o seu calor, você é o meu grande amor. Do seu coração. Oh, oh. Do seu coração. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Quero teu amor, Malena. Não posso mais sofrer. Oh, oh, oh, Malena. Sem ti não sei viver. Eu vivo triste, amargurado assim. No mundo não existe quem sofra igual a mim. Chorar, oh, oh, oh, Malena. Eu choro por te amar. Malena, eu sou um sofredor. Oh, Malena. Eu quero teu amor, Malena. Não posso mais sofrer. Oh, Malena. Sem ti não sei viver. Eu vivo triste, amargurado assim. No mundo não existe quem sofra igual a mim. Chorar, oh, oh, oh, Malena. Eu choro por te amar. Eu choro por te amar. Pensei logo em amor. Olhei muito pro brotinho, mas de nada adiantou. É um broto tão difícil, não deu bola, nem ligou. Mesmo assim continuei insistindo em seu olhar, na esperança de um dia esse brotinho me amar. Seu nome é Suzy, e é um amor. Quero seu carinho, seja como for. Já fiz tudo o que podia pra despertar sua atenção. Já peguei minha guitarra e até cantei uma canção. Já pintei minha lambreta com uma cor extravagante. Escolhi no guarda-roupa o pullover mais berrante. E passei acelerando bem pertinho da janela. Vi alguém se aproximando e que surpresa era ela. Seu nome é Suzy. E é um amor. Quero seu carinho. Como for. Foi aí que a esperança começou a me nascer. Quando passei devagarinho e vi o brotinho aparecer. Parei minha lambreta, saltei, me aproximei, conversei, resultado: o brotinho eu amarrei. Suzy é o broto mais bonito que até hoje eu namorei. Seu nome é Suzy. E é meu amor, eu tenho seu carinho, também seu calor, ei, ei, ei, também seu calor, também seu calor, ei, ei, ei, também seu calor. Abandonado tão sozinho. Sozinho, sinto a falta de alguém na escuridão do meu caminho. Sigo triste sem ninguém, abandonado tão sozinho. Sinto a falta de alguém na escuridão do meu caminho. Sigo triste sem ninguém. No longo caminho da vida, o meu pensamento é só teu. Trago no peito a esperança que teu amor seja meu. Abandonado tão sozinho, sinto a falta de alguém na escuridão do meu caminho. Sigo triste sem ninguém. Triste. triste e sem ninguém. Aquecido, triste e sem ninguém. Oh, yeah, triste e sem ninguém.